já as suas mensagens, é o início desta programação. Você que tem um aplicativo da Igreja Deus e Amor, compartilhe com aquela pessoa, compartilhe com aquele seu amigo, para juntos nós estarmos aí sendo edificados por Jesus. É isso mesmo, hoje, sábado, dia 25, nós estaremos e teremos aqui na sede mundial um grande culto com os jovens que estão ligadinhos conosco, que estão nos acompanhando, às 19 horas, culto com o Ministério Regenere, com o nosso irmão Davi Miranda Neto, pregando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus certamente vai usá-lo com poder, vai usá-lo com tremenda graça, e muitas vidas serão alcançadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando, ainda dá tempo, manda aquele zap lá, aquele zap, aquela mensagem para aquele seu amigo, para aquela sua amiga da faculdade, mande aquele zap lá para aquela pessoa conhecida, que hoje é culto Regenere, aqui com o nosso irmão Davi Miranda Neto, e nós, eu tenho certeza que Deus vai realizar coisas lindas. Uma noite de adoração, início às 19 horas, aqui na nossa sede mundial, Avenida do Estado, 4568, entrada principal pela Avenida Prefeito Pereira Passos, número 10, Liberdade, São Paulo. Agora na Rádio Deus e Amor. Medley MC Music. Frente a frente, mão com mão, saudade não se parece não. Repetimento colar. Que você acabou de ouvir podem ser adquiridos em uma das nossas igrejas Pentecostal Deus e Amor. Também nas plataformas digitais Spotify, Deezer e iTunes. Se preferir, receba também aí na comodidade da sua casa pelo nosso site livrariaipda.com.br. Sábado, dia 25 de março, às 11 horas da noite, tem a vigília especial com o tema A Chama Não Pode Apagar. Pregando a palavra de Deus, pastor Leandro Andrade. Madrugada de louvor, adoração, unção, restauração, salvação de almas, palavra de Deus, orações por curas, milagres e libertações. Na nossa sede mundial, com transmissão ao vivo pela rede de emissoras de rádio, canais oficiais do Facebook e YouTube. Assim como está na Bíblia Sagrada, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Vigília especial com o tema A Chama Não Pode Apagar. Sábado, 25 de março, às 11 horas da noite, Avenida do Estado, 4568, Liberdade, São Paulo. Igreja Pentecostal, Deus é Amor, a voz da libertação. Quinze horas com exatamente 56 minutinhos, amados ouvintes, nós estamos acompanhando aí esta grande vigília, é isso mesmo, aqui na sede mundial, nós teremos esse poderosa madrugada em oração, em busca pelo Espírito Santo de Deus, vigília especial com o tema A Chama Não Pode Apagar. Ministrando a palavra de Deus, pastor Leandro Andrade, é isso aí, pastor Leandro Andrade, pregando, orando, e eu tenho certeza que será uma madrugada de vitórias, uma madrugada onde nós sairemos cheios do Espírito Santo. Você da região central, você que está nos acompanhando, está mais do que convidado para estar aqui conosco nesta grande vigília. Eu tenho certeza que Deus vai usar o servo do Senhor, pastor Leandro, de uma maneira gloriosa, maneira tremenda, assim como já tem usado. E você não pode ficar de fora. Sabe de uma coisa? Manda mensagem para aquela pessoa, para aquele seu amigo. Ei, vamos lá na vigília, vigília na sede mundial. A chama não pode apagar, já convida, convoca aí os seus irmãos e venham adorar a Deus conosco. Avenida do Estado, 4568, entrada principal pela Avenida Prefeito Passos, número 10, Liberdade, São Paulo. Será uma madrugada de vitória e iniciará a partir das 23 horas. Então, iniciará 23 horas. Estejam aqui de preferência com mais cedo, mais antecedência para vir estacionar o seu carro na paz, tranquilo, junto com a sua família e juntos vir adorar a Deus conosco. É a Igreja Deus e Amor buscando, orando, clamando, é a Igreja Deus e Amor no grande propósito, o ano da multiplicação, e Deus tem operado grandes coisas aqui em nosso meio, nesta igreja que é mais, muito mais do que uma igreja, uma família. Decida-se agora a participar de uma concentração da Igreja Deus é Amor e, ao receber a oração, alcançarás a bênção que deseja o teu coração. Horas com 58 minutinhos. Hoje é sábado. Hoje está um dia aí bem quente aqui em São Paulo. Amados ouvintes, estamos aí, o clima tá quente. Estava comentando com o Jonatas aqui. Deus está mandando, tá um dia propício para você já se programar, já ir para a sua igreja. Os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí de outro estado, de uma outra capital, conte para nós aqui no nosso WhatsApp qual é o culto que você vai aí, que você vai estar, que você vai ir junto com seu amigo, junto com a sua família. É isso mesmo. Conte aí para nós, que nós queremos acompanhar todos vocês. Eu sei, irmão Jonas, que lá no Rio de Janeiro, nós teremos uma concentração, um grande culto com as mulheres. É isso mesmo, a concentração com as mulheres lá na Setorial de Duque de Caxias. Os nossos irmãos aí de Duque de Caxias estarão ali, as mulheres estarão adorando ao Senhor, ministrando a palavra de Deus. Irá ter ali participações especiais, a cantora Priscila Santana, teremos ali também a participação especial da nossa irmã Fernanda Lima, a nossa irmã Fernanda, saindo daqui de São Paulo, indo lá também participar com as nossas irmãs ali cariocas, do Rio de Janeiro, ali adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. E amados ouvintes, vocês aí da região não podem ficar de fora. Hoje é o dia, chegou a data, chegou o momento de vocês adorar a Deus. É isso aí. Então, você que é da região de Caxias, não perca esta oportunidade de adorar ao Senhor, de buscar a presença do Espírito Santo. É isso aí. Íntimas Conferência. Olha aí, todas as mulheres reunidas no campo de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Iniciará a partir das 17 horas, ali na Setorial Duque de Caxias, pastor José Paulo. É isso mesmo, Deus abençoe a todo o povo de Deus que está ali acompanhando. Avenida Duque de Caxias, 476, no Rio de Janeiro. É a Igreja Deus e Amor. Em 2023, o ano da multiplicação. 16 horas com um minutinho, amados ouvintes, vamos às identificações das emissoras e já retornaremos com todos vocês. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Você ouve a rádio Deus é Amor. ZYI 390, Rádio Clube de Dourados, 720 kHz, AM, 5 mil watts de potência. Rádio Clube, Dourados, Mato Grosso do Sul, falando mais alto, chegando mais longe. No ar, mais um programa líder em audiência. A Voz da Libertação. A paz do Senhor Jesus, criançadas, quem saúda a todos vocês é o seu irmão em Cristo, tio Erivaldo, nesta tarde abençoada, passando por aqui para convidar você para participar do culto nesta noite, onde será realizado o culto infantil Pequeno Galileu. Convide o papai, a mamãe, o tio, a tia, o vovô, vovó, para estar presente nesta noite ali, para adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus. Será uma bênção. Deus estará falando com as crianças em um modo infantil e vai ser algo tremendo o que o Senhor Jesus estará realizando. Então, não perca esta oportunidade. A tia Silvia, a tia Idalina, a equipe Pequeno Galileu aguarda por você, aonde teremos ali o ensinamento da palavra de Deus em um modo infantil, para que as crianças possam entender, compreender a palavra de Deus, porque Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, né? Ensine as crianças o caminho que se deve andar, para quando for grande não se desviar dela. E nesta noite, a partir das 19 horas, estará acontecendo o culto Pequeno Galileu. Não percam, criançada, aguardamos por você. Do jeito que eu gosto. Clube! Em tua casa, Senhor, para sempre te adorarei. Em tua casa, Senhor, para sempre eu estarei. Como Davi, dia e noite te adorarei. Como Davi, o gigante derrubarei. Uma mulher que clamava a Deus por um filho que tanto esperava. Mesmo estéril, ela concebeu a Samuel, um presente de Deus. Em gratidão, Ana adorou na casa de Deus. Quero adorar em eterna gratidão e derramar-me em adoração. Quando aflito o Senhor me escutou, o impossível realizou. A Jesus eu louvarei na casa de Deus. Em tua casa, Senhor, para sempre te adorarei. Em tua casa, Senhor, para sempre eu estarei. Como Davi, dia e noite te adorarei. Como Davi, o gigante derrubarei. Um pobre homem na porta do templo mendigava. Pedro e João então encontrou, levante e